poderoso, atenda meu pedido. Tenho sofrido sem meu grande amor, faz ela voltar. Sem ela juntinho de mim eu não sei viver. Somente ela me traz o prazer em viver e amar. Minha esperança em cruel desengano se transformou. Triste, ansioso, espero por ela e ela não vem. Por isso em preces eu rogo, imploro ao meu Senhor. Morrerei de dor se encontrar meu bem nos braços de alguém. Poderoso, atenda meu pedido. Tenho sofrido sem meu grande amor, faz ela voltar. Sem ela juntinho de mim eu não sei viver. Somente ela me traz o prazer em viver e amar. Minha esperança em cruel desengano se transformou. Triste, ansioso, espero por ela e ela não vem. Por isso em preces eu rogo, imploro ao meu Senhor. Morrerei de dor se encontrar meu bem nos braços de alguém. Morrerei de dor se encontrar meu bem nos braços de alguém.